43, Decola 201, chega controle 120, decimal 8. 08, obrigado, senhor. Romeu Bravo, Juleco, autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, 089. Pouso autorizado, Juleco. Seja Corona, Bravo. Muito boa tarde, Oceania 320, informação, pode. Chama o Ribeiro, identificação, decima 0,60, chegada do MED 1. Identificou, descendo 0,0, com MED 1, é a 320. Pelo 27, chame o observador em 1,8, decimal 9,5. 95, boa tarde, 227. Então, Salvador, boa tarde, 227, da Gol, passando Duna. Duna 227, KNH 0019, continua a aproximação, aguarda no pista livre. 650, 227. Meu prazo, Juleco, solo 04, libere à direita e chame o solo 1, 2, 0, decimal, laje. Tudo bem, solo 2, 1, prazo, Juleco. Sete, autorizado pouso, pistola 0, vento no seu primeiro grau, 1-0 mais. Tudo pouso, 1-2-7. fazer quanto espera. Siga na chegada, bom, mas tem agora o fundo zero. Tá bom, eu sou a sua equipe, tá pronto, mas tem que ser a gente arrumar a mão. Vai recebido, já faz a peça do outro de pelo. Thank you. É o IS-5002. Velocidade 3309. 230 na velocidade, descendo para o 050 na Bonete 1, na janela 6320, atinge o 060. Isso para 2003, o time tem Salvador, 1019. E o Rio Leste, que seria cabeceira, na verdade, chama Chamizé, não lucro, Eduardo. 6320, descendo 2000, reportando estabilizado o cruzador ILS. 442, decolado de uma 3, chama agora o controle 1, 2, 0, decimal 8. 3, 0, 8, boa, azul, 442. 442. Azul 442, contato uma leão decolagem, subiu até 3, 2, 0, eu gostava do 1. Canon 3, 2, 0, 4, 4, 4. Controle Salvador, o chinelo 1, 4, 1, transfere com a Foxtrot. Identifique, desse mantém o 050, chegando é bom, redução de velocidade 230 nós. Identificou, desce o 050, reduz 230 nós. Eu não controlo. Mantém o 050, chame o controle 199, 298. Controle 198, por gentileza. Agora, 3098. Eu sou o Bandeira 5002, chame o controle 199298. Eu sou o Bandeira 298, obrigado. Eu sou o Bandeira 5002, foi mais estabilizado. Mais estabilizado, né? 3020. Eu sou o Bandeira 5002, para o localizador, com esquerda para o 140, salto 30, final do ILS, desce para 2010. Você consegue manter a velocidade indicada até a marcada externa? Chama 2, 2, 6. pista e mantenha 4.010, última transformadora 109 e transformadora 3.109. Recepção 4.010, 1.019 no altímetro, velocidade 2.109, iniciando redução 62.26. Funcionamento 3.20, quem negar no 0.9, continua a aproximação, aguardando a autorização. 3.38, decolado aos 1.6, chama agora o controle, 1.20 neste modo. 3.08, obrigado, querido, até a próxima. Funcionamento 3.20, autorizado por pistola 0, vento 1.90 graus, 0.9 nós. 1.90 graus com 0.99, gente, o funcionamento 3.20. Ele é 330 para sequenciamento, mantém a presente proa, descida para 3.6 com ajuste na 0.9. Presente proa, ajustado, mais uma. 7.0, via Momo, 3.78. Controle Salvador, boa tarde, 3.144, informação Fox Brasil. 3.144, identifique, desce, mantém o 0.1, chega na 1.1. 10 Martins 0 0 na porta região. Possibilidade White está presente? Para você conhecer mais salvador, mantém o perfil da Ok, eu mantei o perfil, foi solicitado pelo centro materiais, pedia para manter. Por enquanto, sim. Ok, vou manter a speed até uma lanterna, pode ver tudo para ver se puder mais. 3378, não achou que está presente com a faixa? Isso de aproximações para o Salvador, mantém a postura lateral ainda, 3378. Com certeza, obrigado por ficar no guarda aí de frente, eu tenho 3378. 1255, chame o controle do Salvador, frequência 1.9, decima 8. Salvador, Salvador, se acham lá. Tá, estabilizando o localizador? Aqui, estabilizando o localizador, localizando o localizador. Aqui o localizador ficou à sua esquerda. Só no estabilizado, 5002. Estabilizado, 5002. Matheus, bom, Matheus, boa tarde, vai no 255. Vou no 255, boa tarde, mantém a descida para 4.010. Matheus, eu sou para sequenciamento, curva direita, na proa 220, se limita ao localizador. Ah, 220 para direita, respeito ao localizador, vou no 255. 226. 3.0, vai seguir um helicóptero Echo-Charlie 25, reduz a velocidade para 1.80 nós, deixa para 2.003, aguarde você para o localizador. Vai fazer a final do ILS. Pelo 255, deixa para 3.010, o ajuste na 0.09. Coisa 1.0.19. 3.0.19.19. Exército Brasileiro 5.002, controle? Exército. O localizador está à sua esquerda. Uma milha à sua esquerda. 5.002. Vamos lá com a pista? 8. Até aqui na Exército Brasileiro 5.002, controle? Eu vou chegar no Bernardo 1, eu chamo de autocida. Era autorizado interceptar o localizador nesta proa, de forma estabilizada. Autorizado. Informe estabilizado, chega até 3.055. 5.055. Eu chico, desse material 0.70, redução de velocidade. 3.50, faço, desse material 0.70. 070 para 250 agora. Azul 5.06. Chamei o controle 1.19.8. 19.8 para o controle agora, obrigado. 6.226. Controle Salvador, Xané 6.226, descendo para 4.000 na proa norte. na 62.000, mantenha para o norte, descida para 4.000 pés, que é o número 4 na aproximação. Sim, está mantendo 190 mais velocidade, 62.000. Confirmo, 251? Achei como era 251, na primária 28, 2935. 2835, 443. Chame 141, redução de velocidade 2209. Reduzindo 2209, meu Salvador. 290 Salvador, novo limite, CNM 63226. 008, recuperação para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda por 330 por 10 milhas. Zona 255 para o localizador, curva à esquerda na prona 60, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés. Esquerda 60, desça para 2.000 pés, Zona 255. 330, completa a aproximação, trata o helicóptero ao chafinete, está 9 milhas, já está na curva final, curva final, chama para o Salvador, 118.95. Sofrimento número 2319, iniciou o disparo para a aproximação. Abaixa o teto. Trame 226, curva direita para a 060, pelo limite permanente. 060, limitado na 290 de Salvador, vai cruzar o curso do lote agora, 6226 do Chané, descendo para 4.000. Negativo. Sete-oito, foi direto a Buco. A Buco direto, obrigado. Correto, e chame... Entre Recife, 2085, Antônio 2545. 2005, 2545, agora com Recife. 3378, obrigado, até a próxima. 5002, Você está na redução, você está observando o tráfego de frente, viu? Como está mais fácil? Certo, já iria pedir para o senhor dizer mesmo, desse mantém 070, dizendo para 210. 210, 070. 20 na escuta? É 320, você já. Só a Luna do Júnior, deixa uma 9. 1219, obrigado. Informação 080. Descende e mantém 080, voo 2008. Correto, foi 2008, curva direita pro 020. Informação 104.000, voo 019, número 4, voo 14. Informação 050. Completa aproximação, chama para o Salvador, 118.95. 18.95, 1.205. Grau, 099. Telefone, 1.633. Salvador, boa tarde, 1.205, pode passar, Zona. Zona 255, que legal, no 099, continua a aproximação, aguardando a autorização. Prossegue agora, agora 2.5. 3.144, chame controle, frequência 1.19.8. 19.8, boa. Aí 5.055, deixando de velocidade 1.909, descida para o 060. 1.90.060. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, pé, 1019, reduzindo 180, mesmo controle. 3144, carro autorizado, descida para 4000 pés, o ajuste 9019. 4000, 9019, 3144. Metro 0, Salão Júlio, libere direita, Salão Luiz Alves Morales. Libera direita, minha frente, 30. Libera direita, Salão Luiz, emitiu o corredor. Desce, mantenha 5.3, sua última trem Salvador, 1.0, 1.9. Sua velocidade, 1.8.0. Ok, esteja 0.0, 2.4.60, descendo com a minha linha, limitado pelo localizador, tá? O que então, novo limite, radial 290, Salvador. Você irá cruzar o localizador. Ok, então. Foi um 10 horas da noite para dar fora a etapa. Então, o limite será radial 280, Salvador. Foi o número 8. Este limite será 280, Salvador, voo 2008. Vai seguir trato na sua posição de 2 horas. Afastado 14 milhas com rumo sudoeste, cruzando nível 060, que fica para 3.000 pés, lá em área 2320. Reduzimos 2.0. Chama 6.2.000, completa a final do procedimento, chama aqui em Salvador, 1.18.95. 1895, 1 Salvador agora, obrigado, boa tarde. Sinal 141 para o localizador, curva esquerda para o 160, desce para 2000 pés, informa estabilizado. Esquerda, 160, desce 2000, informa estabilizado, vendo o controle. Sinegão 09, continua a flutuação, aguarda a autorização. Aguardando o livre ponto, 6226. Fazer 5055, chame com a Zorinha 9, 28. 9, 8, 10, 15. Bom, controle, o voo 2008 alternando os mínimos de combustível, solicita a ventilação mais rápida para nós, senão nós vamos entrar em emergência daqui a pouco, companheiro. Chefe, assim que possível o senhor será orientado para a aproximação, assim que possível, 2008. Desça para o nível 050, ainda mantendo a proa. 050, mantendo a proa. 255 no solo 29, direita, só a luna 2-1 de cima. 2-1-9, boa, 255. Tinha que manter, primeiro. Vai manter. A descida para 2000 pés. Já 2-0, descendo para 2000, somaria a certeza. 315, sua retiração para o seu passamento trato, curva à direita, para o 180, terá como limite 1-0, milho na altura. Ok, eu acho que é a sua então 8-0 e limite 10. Cinco, curva à direita na proa 060, seu limite é radial 300 do Velho Salvador. 060, limitado pela 300, pode ir com 7. Controle da Xenia 1141, estabilizado. Xenia 1141, completa a próxima faixa, na 3 Salvador, 1182995. 1285, obrigado. Salve. No máximo, mais 2 minutos para iniciar a curva à direita. Estão com o novo limite, estão ultrapassando o 060. Espera com o novo limite, a radial 290. retorno, quem negar no 019, continua a aproximação, aguarda a autorização. 109, aguardando, 014. Vou reduzir mais aqui ainda que o azul 50. Azul 5055, reduza para 1809. É o número 4 na aproximação. 180 a gente sabe, agora eu só vou dizer que é 760, porque eu estou vendo que o próximo já está aproximando aqui o canal na frente. Está sendo informado que está com ground speed de 2059. Então está com 198 de ground speed. Mas eu reduzi aqui para facilitar e evitar o problema. Estou matando 1-0, né? É, 5055. Deixa para 2003 e aguarde o retorno para a recepção localizador. Obrigado, 2000, aguarde. Chamando a 315, chamando o controle 2098. É, já está modulado, 208. Escuta, 198, puxando a minha 315. Ah, puxa, 19. Chama a minha 315, patrulha? Positivo, na ficha curta, reduzindo a velocidade. Certo, deixa para 3.003, se a gente não zero, 119, chama a minha 315. 3.0, qual a velocidade recomendada? A posição frente está com o indicado de 1.60 mais. Puxa, então vai reduzir para 1.60. Azul 5055, vai assumir a navegação na proibida, do ano está autorizado a final do ILFX-Way, deixando para 2.000 PM, com a estabilizado. Ok, do ano vai informar estabilizado em Azul 5055, confirma? Confirma, o Azul 5055. Na minha 141, autorizado pouso, pistão 90, vento 200 graus, 089. 3044, quem é negar no 019, continua a aproximação, aguarda a autorização. Guarda a autorização, 3144. Se mantenha 4.003, última 3.0, 1.9. 4.009, gol 2.008. Na minha 315 para o localizador, curva esquerda para o 070 e com a minha estabilizada. Descida para 3.003. 070, 3.003, já pode estabilizar. Com 055, o senhor tem conseguido manter a velocidade ou incrementar, está bem, não? Afirmo, 055. O tráfego, enquanto o tráfego que eu tratei, o do transito está 9 milhões de atrás. Está incrementando, então, 055. Na M1 41, no solo 35, libera a direita, chame o solo 1, 2, 1, decimal 9, agilizando. Controle 1, 1, 9, decimal 8, com 2008. Salvador, gol 2008, costa 055, 4.0. 2008, pista para 4.003, ajuste 1.09, você vai seguir tráfego da avianca, do transito, com suspensão de 1 hora, 7 milhas. Abrigando o localizador, cruzando 4.007 e descida para 3.007. Gente, é o tráfego que passa a zona? Negativo, é o tráfego que está na sua posição de 1 hora, 7 milhas. Gente, informa que não tem condição de arremetida com o 2008. fala estabilizado no localizador, gol 2008. Passarei estabilizado, gol 2008. 055, completa o final do procedimento. Chama pelo Salvador, frequência 118 decimal 95. 2005, nós estamos acelerando aqui, tá? Obrigado. 2008, confirma, o senhor não tem autonomia caso arremeteu? Não, meu amigo, nós vamos entrar em 30 minutos sobre Salvador, conforme previsto no RGAC 721. Estamos informando ele. Você declara emergência? Negativo, ainda não. Eu tenho mais de 30 minutos. É, que voa 2008. Caso você declare emergência, tira a 09 só para o setor. Sim, senhor. Por enquanto não. Ainda estamos diante da lei. Certo. É que nós informamos o seu colega anterior que nós estamos alternando o mínimo. E ficamos passeando. Ah, é um movimento que está muito grande hoje, cara. Sim, mas existe prioridade sempre. Voa 2008, atingindo 4 mil. Canelinha 315, pista para 2006, agora transferência de comunicações, se você manter a sua velocidade até Duna. Bom, gente, vai manter 200 mais até Duna, para ajudar o Goi. 2008, pista para 2006, autorizado ao final do ILS X-Ray, pista 90, aguarde transferência de comunicações. Autorizado ILS X-Ray, destino 2000, com 2008. Relator Salvador, frequência 118, decimal 95. Grau de 09. Autorizado pouso, azul 5055. Chamele 315, está passando a Duna, completa o final do procedimento, chama a Torre Salvador, 118 decimal 95, muito obrigado pela colaboração. Ah, não, por isso, é por isso, Chico. Confuso. Já, vem se levar aí na Fox, irmão, tá tranquilo. Alô? Agora

passagem, voo 185, informação hotel, mantendo nível 240. 1885, boa tarde, sem identificação, Zona 3 de Pitch, reporte em Delta descida, chegada em Pitch. Ok, chegada em Pitch, direto na proa de Pitch, voo 1885, está para descer. 1885, desça nível de voo 100. Uma centena na proa de Pitch, voo 1885, não deve ser X-Ray ou Zulu? Zulu. Ok, Zulu. Descida já o dia de X-Ray, está autorizado. Vá na posição 364, então. Uai. Efeito 5 negativo. Utilizado inicialmente a posição do 361 no aparelho SX-Ray. Ok, é, eu falei errado. É o 361 mesmo. Ok, tomando prova 361. Sim. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, OTAN 3805, ponto espera da 28, pronto. 3805, ciente autorizado, alinhado e decolado, estrela 28, dentro 240 graus, menos 9. Livre, alinhado e decolado a 28, OTAN 3805. Complementar, vai subir e manter o 080, limite de 25 milhas. Contato com o controle. Autorizado decolar, 230 graus, segurança. Afirmativo, restrito ao 080, até contato com o controle, mantém a proa até 2500, o TAN 3805. Controle de frequência 1,20, decimal 8. 2,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, 3,08. 3,08, 3,08, Subindo inicialmente para o nível de 080. Confirma curva direita, curva direita, ou seria curva esquerda? Corrigindo curva esquerda, direto lenta, subindo até o nível de 080. Lá na esquerda, sobe direto ao 340, tá? 3805. Curva e mantém inicialmente 080, nível de 080 devido à aeronave. Nível de voo 090, agora posição de 9 horas, afastado em 10 milhas. 10, tá, vai subir, Matheus, 080. Cruzada ali, decolada 28, azul, 5076. Troca de posição de 9 horas, vamos pela 0 milhas, vamos superando 060 em subida até nível de voo 080, tipo 2320. Passou 0375. 1885, autorizado a nível de voo 050. 050, ainda subindo e mantendo o nível de voo 080, autorizado o voo direto morte, vá. Direto morte, vá, ainda receita 080, 3805. Sincero, corrida 0 lado azul, após ali, mantém. Ali, mantém, do lado. Então, 3805, submantém o nível de voo 340. Agora eu vou utilizar o 340, tá?